Senhores passageiros, dentro de alguns instantes pousaremos terra no aeroporto de Salvador de Bahia. A temperatura exterior é de 38 graus. Abotoem os cintos e mantenham os assentos em posição vertical. Esperamos que tenham tido um voo agradável e desejamos vê-los de novo conosco. Obrigado. Quero ir-me a Brasil e escapar deste Madrid. Quiero ir junto a ti y empezar a vivir. Quiero irme a Brasil y mudarme la piel. Yo quiero componer como hacía Jobim. Y que Javan me cante, toque y no me toque, que con Caetano hagamos una jam. Que venga Vinicius a enseñarnos nuevos vicios, que haya el aburrimiento es ilegal. Bom dia, comunidade. Estamos na 100.4, estás em Movida Brasileira. Acabamos de começar o programa. Estamos em directo desde a quinta planta do Círculo de Belas Artes. Sara Vilheira já aterrizou aqui na quinta planta, desde sua casa da Cali Barquilho, e nos traz notícias interessantes através do nosso blog movidabrasileña.blogspot.com, ou sencillamente entrando em movidabrasileña.com, aí podes estar inteirado de toda a cultura brasileira aqui em Espanha. E no próximo mês de junho estará em Madrid um grupo de choro, que é o Clube do Choro de Brasília, é como se chama. Vamos a lançar hoje o disco aqui no programa e vamos estar escutando essas canções do Clube do Choro de Brasília, porque eles vão vir atuar em Madrid. E claro, vamos estar divulgando para vocês em exclusiva esse concerto que lo trae a Fundação Hispano-Brasileña com a Embaixada do Brasil. Vamos começar o programa hoje com um lançamento. O cantante se chama Célio Cruz, é de Manaus, do Amazonas brasileiro. Vai estar de visita por Madrid e antes de acercar-se aqui à Movida Brasileira, nos enviou seu disco com antelação para que lhe ensinemos e compartamos com vocês. Começamos agora a Movida Brasileira com Célio Cruz. Da montanha um beija-flor, beira de rio pra imaginar, cheiro de vida nova no ar, os grilos amigos da manhã, som da floresta ou ribeirão, folhagem boa de pisar, passos de vento, trilhas no mar, escuridão pra gente se achar e viver de verdade, escolher direção, arriscar sem temer o coração. Som da floresta ou ribeirão, folhagem boa de pisar, passos de vento, trilhas no mar, escuridão pra gente se achar e viver de verdade, escolher direção, arriscar sem temer o coração. Sem temer o coração e viver de verdade, escolher arriscar sem temer o coração. O coração. O coração. O coração. Acabamos de lançar o disco de Célio Cruz aqui na 100.4. Estamos escutando de fundo Al Clube do Choro de Brasília. Escutemos um pouquinho mais. Thank you. cansei de ser moderno, agora vou ser eterno. É uma frase de Drummond e é uma frase que está aqui nesse disco que estamos escutando, Clube do Choro de Brasília, que vão vir atuar em Espanha. E claro que vamos estar informando a todos vocês de las fechas e los locales. Vão atuar em Casa de América grátis, isso já lo sabemos. E vão atuar também na Sala Clamores. Vamos estar informando vocês de toda a gira que vai fazer o grupo por Espanha. Clube do Choro de Brasília. Apontar esse nome, memorizar esse nome, porque vale a pena. Vamos a seguir agora com um tema mais de Célio Cruz. É um disco que estamos lançando hoje no programa. Célio Cruz é um cantante do Amazonas. O disco que estamos lançando se chama Floresta Minha. E vamos lançar uma canção que se chama O Boto. E é uma canção pues, que habla de um... Como se pode definir? Como um delfim. Sim, sí, sabes que é um delfim? Sim, sí, claro. Pois pues é mais ou menos o mesmo, mas de água dulce e do Amazonas. Ah. E que tem um color rosa. Que bonito. Sí, entonces se llama Boto. Ah, pues escuchemos. Nada, Boto. Estamos escuchando a Célio Cruz, o tema O Boto, é como se chama o tema, como he dicho antes, é um delfim rosado que há no Amazonas, que se chama Boto, e essa canção é dedicada, pues, a los botos. São as 11 horas e 15 minutos. Vamos escuchar a um grupo que ha revolucionado os programas da semana passada, porque eles, na verdade, que han dejado muchísimos oyentes impressionados por hacer essas versões de U2 e entre outros grupos internacionalmente conocidos, a ritmo de samba. Vamos a escucharles cantando en portugués. El grupo se llama Sambo, así como suena, Sambo, grupo Sambo. Y vamos a escuchar Não Deixe o Samba Morrer y una coletánea pues, de varios otros temas. Vamos a bailar un poco de samba aquí en la 100.4 en plenos martes de sol, Madeleine. Si te gusta lo que suena de fondo, pues estás escuchando a Clube do Choro de Brasília, que van a venir a actuar en Madrid. Así que estar atentos a los programas de Movida Brasileña y también a nuestra página en el Facebook, que es Movida Brasileña. Entrar en nuestra comunidad porque así estarás informado de todo lo que es interesante de la cultura brasileña aquí en España. Nuestra comunidad en el Facebook tiene muchísima repercusión y estamos de verdad muy contentos de tener más de 500 personas en nuestra comunidad del Facebook. Seguimos con buen rol y buena onda con el grupo Sambo. Junto com meu samba, o meu anel de banda entrego a quem mereço usar. Vai sozinho, vai lá. Quando eu não puder pisar mais na avenida, tá bonito, tá bonito. Quando as minhas pernas escola perdendo ou ganhando mais um carnaval. Samba, a gente samba. Luciana Mello. Lado direito da rua direita. Você deixadas nos cantos da vida. Tira um sol. E na praia eu vou curtir o sol. E o dental, coisa e tal, e fresco, bom. quando me fascina um anda provocante sensual. E peço o quê? Peço duas cervejas só pra refrescar. Refrescar. Um acento pra noite a gente se encontrar. Se encontrar. Um pouco de perequeiro mais legal. Ela gosta de tudo, é liberal. No fim da madrugada a gente vai se amar. Estamos discutindo ao grupo Samboi. Queremos mandar um saludo, um abraço muito especial à rede de centros culturais de Espanha e no exterior, que estão escutando o programa, e para eles vai esse saludo com muito carinho. E também no próximo tema que vamos escutar, um tema de samba, e claro, é um tema que é um pouco especial e vai especialmente dedicado à rede de centros culturais de Espanha e no exterior. Para vocês, um temaço mais interpretado pelo grupo Samboi. I can believe the news today. I can close my eyes, make it go away. Yeah. Oh Lord, oh Lord, must we sing this song? Oh Lord, oh Lord, tonight, we can be with one tonight. Um beijo a todos e que viva a Movida Brasileira. Alô, Movida Brasileira. Quem tá falando é Adriana Calcanhoto. Tô falando do Brasil aí com vocês. Olá, gente. Aqui quem fala é Margarete Menezes e eu também acompanho Movida Brasileira e quero deixar um grande beijo para todos. Olá, aqui quem habla é Djavan. Também estou envolvido com a Movida Brasileira e um grande abraço para todos. Nuestro gran amigo Gilberto Gil. Buenos días. Movida Brasileña. Yo les agradezco muchísimo la ocasión, la oportunidad de hablar con la gente, con los brasileños y también los españoles. Muchas gracias a ustedes. Alô, povo, agora é sério, diretamente do Brasil, que está falando seu Jorge. Todos gostam do programa Movida Brasileña. Axé. Então, Movida Brasileña, quem fala é Vanessa da Mata. Eu estou aqui sempre para dar muito carinho a vocês, muita paz. Fiquem sempre bem. Um beijo. Alô, amigos, aqui é a Daniela Mercury. Eu estou com vocês no Movida Brasileira. Um beijo. É sempre bate e volta. Movida Brasileira, os martes, miércoles e jueves a las 11 da manhã. Tu não vais a perder? É alta vontade. Aqui pra ali é caminho de roça. She's a mess, making me withhold of my lifetime. No help from my friend. So Lord, I want to buy me a Mercedes Benz. So Lord, I want to buy me a color to be telling for tall lords. It's triumph I mean. I wait for delivery. It's day 1, 2, 3. So Lord, I want to buy me a color to be. Este es el grupo Sambo, un grupo que ha revolucionado el programa la pasada semana y estamos enseñando para vosotros en exclusiva aquí en Movida Brasileña esas versiones estupendas que hacen. Y claro, hemos dedicado los temas que acabamos de escuchar a la red de centros culturales de España en el exterior. Para ellos ha sido ese par de temas. Y Sara Villera también quiere saludar a un oyente que nos escucha desde Barcelona, me parece. Por supuesto, queremos saludar a Chris Hill, que nos está escuchando a través de internet en Barcelona, como bien has dicho. Y quería comentaros a todos los oyentes que a partir de mañana, todos los miércoles será el día oficial de sorteo de discos aquí en Movida Brasileña. Solo podréis participar si os conectáis con nosotros a través de nuestra comunidad del Facebook. ¿Os apetece participar? ¿Cómo te has enterado del saludo de Chris Hill? Porque ahora mismo estamos conectadas en directo en la comunidad de Facebook. Ah, o sea que estamos... Pues ya, si estás escuchando el programa y te apetece saludarnos o pedirnos saludos, ya sabes, entra en la comunidad del Facebook de Movida Brasileña y te saludamos y te mandamos un abrazo. Eso es. ¿El próximo tema dedicamos a Chris Hill? Eso es. Chris, venga, un saludo para ti. El próximo, ese es para ti, Chris, para que bailes ahí en Barcelona. Satisfaction. gente. Muito obrigado, muito obrigado. Estamos na 100.4, escutando o grupo Sambo. Acabamos de escutar Can't Get No. E agora vamos escutar I Got You. Movida Brasileira na 100.4, estamos escutando esse samba super especial do grupo Sambo e vamos seguir de buen rollo e buena onda porque vamos escutar o tema número 14 do disco que estamos enseñando para vocês, que é um tema que se chama Maneira. O caso não me sale, me atraganté. Maneiras. Vamos escutar. Se eu quiser fumar, eu fumo. Se eu quiser beber, eu bebo. Pago tudo que eu consumo com o suor do meu emprego. Confusão eu não arrumo, mas também não peço arrego. Eu um dia me aprumo, tenho fé no meu aperto. Eu só posso ter chamego quem me faz cafuné. Como vampiro morcego é um homem e a mulher. O meu linguajar é nato, eu não estou falando grego. Eu tenho amores, amigos de fato nos lugares onde eu chego. Eu estou descontraído, não que eu tivesse bebido, faço ter chamego, nego, nego, com quem me faz cafuné. Como vampiro morcego é um homem e a mulher. estás disfrutando do grupo Sambô, um grupo que estamos lançando em exclusiva em Movida Brasileira, aqui em Madrid, para que conozcáis um pouco mais de los novos grupos que estão saindo ali em Brasil. Acabamos de escutar Maneira e agora vamos escutar Minha Vida. Paixão repentina me pegou de vez. O que você fez? A sua é a minha vida. Desde o momento em que o teu amor entrou no meu coração, confesso que não podia imaginar acordar com um beijo seu. Ouvir de você um dia, fazer do seu sonho meu, sonho de cada dia, poder acariciar o seu rosto com o meu, e mais uma vez amar o presente que Deus me deu. Paixão repentina me pegou de vez. O que você fez? O sol que aquece meu corpo, calor que me deixa louco de prazer. Grupo Sambô na 100.4 da FM, são as 11 horas e 48 minutos. Agora vamos desfrutar de um tema que se chama Palpite. Debaixo do meu cobertor, de arrancar suspiros, fazer amor. Tô com saudade de você na varanda em noite quente e do arrepio frio que dá na gente. O truque do desejo guardou na boca o gosto do beijo. Eu sinto a falta de você. Volta, tudo à minha volta é triste. E aí, o amor estilo, dá juras de amor ao pé do ouvido, o truque do desejo. Hay más oyentes que han escrito en nuestro muro, en Facebook. Sí, eso es. Carolillas Carolilla nos ha hablado a través de nuestra comunidad. Y bueno, pues nada, un saludito para ti. Es Carolilla, que me lío. Es Carolilla. No es Carolina. Carolilla es Carolilla. Madre mía, qué nombre más diferente. Pues para ella va el próximo tema, This Love, para que ella siga bailando con el samba de Sambo. Muchas gracias. Si quieres, puedes saludarnos en nuestra comunidad en Facebook, Movida Brasileña. My heart. This love has a gente quer chamar aqui ao palco Luciana Mello. Estamos na 100.4 e vamos seguir com o Grupo Sambu. Chegamos quase ao final do programa. E vamos dedicar o próximo tema a nossa companheira Sofia Garcia, que entra em alguns minutos aqui em antena para vocês, com a informação cultural, porque a ele gusta o samba e le gusta o samba rock and roll. Escuchemos. Tendréis la posibilidad de llevaros un CD, bueno, un DVD fresquito y calentito para vuestra casa, porque mañana lo sortearemos. Pero solo mañana sabréis las bases del concurso. Estar atentos, entonces. Eso es, muy atentos. Nos despedimos, Sara, para que venga ahora Sofía García con la información cultural. Sí, de la de Voces de Minerva, eso Voces es. Voces de Minerva, que es un pedazo de programa con toda la información más interesante de la cultura española, internacional, interestadual e interespacial. Nos despedimos, até a próxima onda, galera! Você mandar com a razão. Pra mim não é qualquer notícia, cavalo, coração. Eu quero ver você mandar com a razão. Pra mim não é qualquer notícia, cavalo, coração. Eu quero ver você mandar com a razão. Pra mim não é qualquer notícia, cavalo, coração. Eu quero ver você mandar com a razão. Pra mim não é qualquer notícia, cavalo, coração. Se toda hora é hora de ir na decisão, eu falo agora. No fundo eu julgo o mundo, fato consumado, eu vou me embora. Não quero mais a mais demais me aprofundar nessa história. Arrei os meus anseios, perco, vivo e vivo de memória. Eu quero é viver em paz. Por favor, veja a boca. Que louca, que louca. Eu quero ver você mandar com a razão. Pra mim não é qualquer notícia, cavalo, coração. Eu quero ver você mandar com a razão. Pra mim não é qualquer notícia, cavalo, coração. Eu quero ver você mandar com a razão. Pra mim não é qualquer notícia, cavalo, coração. Toda hora, no fundo eu julgo.